começando mais um programa aqui do nosso podcast If You Have Ghost, programa de número 2. E seguindo aí nossa linha do tempo, hoje eu vou falar pra vocês sobre o single Elizabeth, que saiu antes do primeiro disco. Bom, pra você que tá chegando agora, eu sou Danilo de Almeida Souza, estou apresentando esse programa aqui, segunda edição. É, o podcast aí, acho que é o primeiro, né? Eu não vi nenhum até agora, que é dedicado ao Ghost. É, o blog tem as notícias lá, e depois tem o podcast aqui eu conversando um pouco com vocês. Bom, no primeiro programa eu falei um pouco de onde veio a banda e tal. Durante a semana eu fiz umas postagens no blog pra vocês fazerem o download da demo, quem não tem, contando mais um pouco sobre a história, falando sobre a cidade da onde que a banda veio, a cidade Lincoln Ping. Depois, lendo muito sobre essa cidade, dá pra perceber bem a influência que tem sobre o Ghost, principalmente tem uma catedral lá que tem umas pinturas, umas artes assim, que lembram muito as coisas que vêm nos CDs e nas imagens publicadas pelo Ghost. Você vê bem essa influência. E no programa de hoje, como eu falei anteriormente, seguindo a nossa timeline, eu vou falar sobre o que veio depois dessa demo de 2010, que foi o single de, seja aí como você fala, Elizabeth, não interessa. Do jeito que você fala, se você gosta, se você ouve, não tem problema. Eu sou desse que não tem preconceito com o jeito de se pronunciar as coisas. Bom, no primeiro programa eu falei um pouquinho aí sobre que tinha muita, o Ghost vem da Suécia, né, que tinha muitas bandas boas da Suécia. Eu não falei quais bandas eram essas, né, só falei que tinha muitas bandas boas da Suécia. Eu vendo algumas assim, bom, tem algumas que, pô, eu gosto assim demais, que uma delas, pô, é o Arch Enemy. Cara, eu adoro o Arch Enemy, eu acho muito foda. Pra quem não conhece, procurem aí. Banda tem a vocalista feminina nos vocais, recentemente trocou, né? A Angela Gossel agora tá a mocinha lá de cabelo azul, a Alissa. Canta muito também, mas ainda sou mais fã da Angela, mas mesmo assim. Bom, tem o Amon Amarth também, pra quem não conhece aí, a banda de Viking Metal, aí os caras têm muito elemento Viking. Eu acho que não é Viking Metal, parece que eles só incorporam o estilo Viking em todas as músicas deles. Mas é muito legal também essa banda. E tem um monte, cara. Tem Soilwork, Evergrey, Dark Tranquility. Tem muita banda. In Flames, cara. Tem uma assim que parece que é uma das que mais influencia o Ghost. Assim, que, pelo menos que eu já ouvi uma galera falar, que é o Opeth. E eu nunca falar pra você que eu já ouvi, que eu adoro, é mentira. Eu não, acho que eu ouvi uma vez ou outra. Mas é uma das muitas comentadas, fora as bandas antigas que, assim, nem tanta gente conhece, mas os poucos que conhecem dizem que é muito foda, que tem Bathory, Bathory, né, tanto que a gente vai falar mais sobre, né, Therion, tem a Catatonia também, tudo banda pesadíssima, que faz um sonsaço, e que, é assim, tem muita, cara, dando uma pesquisada, achei muita, cara, banda da Suécia. E agora tá aí o Ghost, né, na mídia, levando direto aí o nome da Suécia para o mundo. Bom, sem mais enrolações, vamos aqui falar. E antes de começar a falar aqui o papo de hoje, que vai ser sobre o single Elizabeth, eu já queria mandar de cara aqui um salve aí pro pessoal que curtiu o primeiro programa, comentou, também mandar um salve aí pro meu amigo Raul Mendes, pro Hugo também, galera que elogiou o programa, isso aí. De coração mesmo, valeu, galera. Bom, se você quiser participar e também deixar alguma coisa pra gente citar vocês aqui, é ghostbcpodcast@gmail.com. Você pode participar. Também tem o blog, dependendo de onde você estiver ouvindo. Se você estiver ouvindo através de vídeos do YouTube, que a gente vai colocar o vídeo no YouTube também. Pra quem quiser ouvir pelo YouTube, vai lá, ghostpodcast.blogspot.com, e deixe seu comentário lá e participa aí. Vamos então falar aqui sobre o single Elizabeth, não importa como você diga. Depois que o Ghost lançou em 2010 a sua primeira demo, logo veio esse single. É um single que conta com duas músicas aí, né? Tem a Elizabeth e tem a Death New, que eu vou colocar pra vocês daqui a pouco. Vocês vão notar bem a diferença. É, até pro original, tanto que é o primeiro que saiu, né, assim, oficialmente. É um disco que foi lançado pela Iron Pegasus Records. Parece que é uma gravadorinha pequena da Itália, se eu não me engano, eu tava lendo sobre. E ele saiu aí em 4 versões. É, e depois saiu, mas tem duas também que não são oficiais, parece que é... Não, como eu posso dizer assim, essas versões seriam, até vou deixar aí no post pra vocês, um link pra vocês verem umas fotos que saiu. Tem o vinil que ele é o preto e vermelho, tem um vermelho escuro que ele é bem, bem bacana, tem o todo vermelho e tem o transparente. Esses daí foram as versões que saíram. Número de cópias, assim, limitadíssimo. Se eu não me engano, saiu 1.000 cópias. Acho que é do preto, que é o comum, né? Depois teve 600 cópias, saiu 300 cópias, mas tudo assim. Pouquíssimas coisas que saíram. É, desse que é o transparente, se eu não me engano, saíram 50 cópias apenas. Então, uma coisa assim. Quem tem, cara, tem. É raríssimo. Esse primeiro single do Ghost Elizabeth, né? Como muitos dizem, né? Saiu aí, então, poucas cópias, assim, logo de cara. Tanto que hoje é até difícil de achar. Eu procurei, assim, e não achei muito, não, cara. Achei mais lá fora, eBay, essas... A Amazon. Mas também é difícil e é caro, né? Pra você achar. E olha que a banda nem é tão antiga, assim. Bom, vamos aí mandar, então, um som pra não ficar... Não estender demais o programa. Vou mandar pra vocês aí a versão de Death New, que está no single de 2010, Elizabeth. E quando eu voltar, vou contar um pouquinho da história, né, da Condessa Elizabeth Bathory. Bom, eu já volto, fiquem aí com o Death New. Yeah. Bom, então voltando aí, eu vou contar para vocês um pouquinho resumidamente a história, né, da Condessa Elizabeth Báthory, que deu origem aí para esse som, a história, né, que deu origem para esse som do Ghost, que é o primeiro single da banda, que saiu em 2010. Para vocês, para quem, eu tenho certeza que tem muita gente que já sabe, muita gente que não sabe também, né? E quem não sabe, vai ver aí um pouquinho, vai ouvir, né, um pouquinho, depois, se gostar da história, se aprofunda mais. Tem muita coisa aí na internet para vocês darem uma pesquisada. A Condessa Elizabeth era uma aristocrata húngara, né? Que, pô, ela era cruel, era cruel, era sinistra, né, meu? E ela fez muita... Dizem que ela fazia muitas crueldades com as empregadas lá, com as criadas e tudo mais. E uma coisa que meio que alavancou isso dela, esse lado dela, foi ela casar com um rapaz, né? Que era conhecido como Cavaleiro Negro, que o cara era foda nas batalhas, era um general, né? E ele também era meio cruelzão com ela e tal. Resumindo, ele ensinou algumas coisas pra ela, e aí ela já gostava, né? Já tinha aquela maldade dentro dela, depois dela aprender tudo isso daí, aí não deu outra, ela torturava mesmo, ela fazia, tocava o terror com as criadas, coitada de quem trabalhava pra ela, diziam que ela tinha uma jaula lá na casa dela, lá no castelo, que ela prendia o pessoal na jaula, velho, e também nas masmorras, enfim. Mas onde começou a história dela como a Condessa Sangrenta, é que ela estava com... A criada estava ali, penteando o cabelo dela, fez alguma coisa de errado. Ela deu uma bufetada na menina e que a menina começou a sangrar, certo? O que aconteceu? Ela viu que o sangue caiu nela, ficou apavorada, pá, foi limpar. Mas ela viu que onde que caiu, meio que a pele dela ficava branca, ficava jovem, como das jovens que ali trabalhavam para ela. E daí ela do nada resolveu que ela queria o sangue dessas jovens para poder se manter viva, jovem para sempre. É meio que a história como se estivesse falando de um vampiro, né? Tanto que o Bram Stoker, para fazer o Drácula, né, que é o cara ali que deu vida ao Drácula, diz que se inspirou na história dela para fazer o Drácula, e realmente faz todo sentido, né? Ela é bem... Tanto que uma vez parece que ela estava bem doente, assim. E ela pediu lá para um dos criados trazer uma jovem para ficar do lado dela. Mas já sabe, né? Com aquele sentido de pegar no ponto. A jovem veio, ela mordeu a menina. Mordeu o pescoço da menina, o peitoral da menina. Arrancou até pedaço de carne. Então, você vê aí que é meio vampiresca mesmo a história dela. Fora todas as outras atrocidades que ela fazia. Tem dados aí que ela cometeu mais de 650 assassinatos. E aí, quando que o rei pegou, né? Ela que tinha mais dinheiro que o rei. Ela tinha mais poder que o rei, lógico, na inveja, né, o rei descobriu, porque como que você vai esconder 650 corpos assim tão fácil? Quando começaram a desovar ali os corpos, né, aí pegaram, levaram ao rei, e o rei condenou ela à pena de morte por bruxaria e tal. Só que o cara que ficou responsável pela pena dela era amigo da família. Então o que aconteceu? Ele tirou a pena de morte e colocou prisão perpétua, né? Pelo menos para viver mais um pouco, né? De qualquer jeito é morrer na cadeia. Ela morreu aos 54 anos e ficou aí conhecidíssima. Deu origem a muitas obras e a essa música do Ghost aí, que para mim é uma das que eu mais gosto, uma das que eu acho mais legal. E vamos ouvir ela então, para o nosso programa aqui não ficar muito extenso, muito comprido. Se você gostou da história da Elizabeth Báthory, procura lá, eu vou tentar deixar algum link aí com foto, alguma coisa aí para vocês poderem se aprofundarem mais. E se você quiser participar dos próximos programas, ghostbcpodcast@gmail.com, você pode mandar um e-mail lá. Se você quiser mandar um desenho aí da Elizabeth, pode mandar. Se quiser mandar desenho do Papa, você manda. Então vamos ouvir aí o som que está no primeiro single da banda, que é de 2010, que veio antes do Opus Eponymous. E é isso aí, galera. Você pode ouvir também este episódio lá pelo YouTube. Só se procurar lá, If You Have a Ghost Podcast, você vai achar a gente. Você pode ouvir por lá, caso você não queira ouvir no blog, que é ghostpodcast.blogspot.com. E a gente volta na semana que vem. Se você gostou, comenta aí, compartilha e tchau! Underneath the moonlight of all the garriers.